Preso o nome com o senhor. Oxalé 63 o nono. Prossiga. Copiou a informação? A negativo, senhor. Glide está no ar, porém não utilizado. Ok. Esse é 3 o nono. Nono 9, sim, é portão mesmo. Zona 3304, decola Zona 1, controle 1 208. 208, agora são 3304. Controle Salvador, tá 3304, bom dia, decolou da 10 Silva Arbor. 3304, contato radar, decolagem, se deve sair da arma pela nível 390. 390, sessão liberada, tá 3304. O resto é bravo, chame para a frequência 198 do Oceano 5. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha a espera sobre o Tapuã, aguardando novas instruções. É, bravo. Eu acho que a prova confirma suas intenções. Então, passo 3 para vir para cá para fazer, só. Gente, Romeu Oscar Bravo, estou autorizando a aproximação para o passo 3, o vento no 30 graus no 1-9. É, bravo. Ainda, prossiga. O Xenia 6311 já avistado, reportou seu no stand. Vai reportar stand. Operadora Xenia 1010, transponder 5474, controle 120, décima 8. Lana Xenia, qual é o Xenia 09? Sim, será coordenado. Oceano 6311, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso no 63, por 8. Para baixo chegou 2196 com 65 a bordo, 2 horas e 53, alternado Salvador. Gol 296, autorizado táxi via Pationa, táxi Índia, no ponto espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 108. Pationa, Índia, ponto de espera 10, 18, 95, 18. Gol 2196, obrigado, bom dia. Azul 9170, aguarde, número 2 no setor. Sim, te informo o tráfego agora, o Airbus 320 para o pouso na 10, na curta final. Pouso autorizado no pátio 3, vento 1 a 30 graus, 129. Bravo. Radar 54, Minas, Sudeste, Salvador. Lona principal, espero interceptar a chegada a mar e reporte de ônibus de chegada a mar, chamará para descida. Alfa Índia, prossiga. Alfa Índia, autorizado a acionar, chame táxi. Prossiga. 3-0 para Costa Livre, mais Golf Mike. Ana 13, na Bíblia, chama-se a Prehistri, na frequência, Ana 2000, decimal 85, alterna Ana 25, decimal 45. 2005, 2546, 3, 1, 2. 9, bom dia, 2, 1, 9, 6, autorizado a Liane manter pistão na 0. Liane manter pistão na 0, 2, 1, 9, 6. Oceania 3, 1, 1, solo ao 1, 5, ao livrar 1, 2, 1, 1. Uno, dois, uno, uno. Dois, uno, uno. Beba monte, tá guardando. Solo Salvador, vou chamar a 63. Uno, uno, livrou. Na 63, eu não ando táxi de Alfa, reforçando seu táxi de Gillette. Você vai reforçar a cidade de Gillette. São 3663, pronto, cópia. Cópia. São 3663, autorizado. Guarulhos, prefeito Luna 0, Tabaté, nível 340. Saída da El, Leda Motiva, decola da pista no zero, após decolagem, curva direita, transponder 5502, controle 120, decimal 8. Ruta 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada da curva na direita da El, Leda Motiva, superior do 10, Taubaté, transponder 5502, controle 1208. 3663, quantos diâmetros está correto, chamo pronto, remoto no 2. Tomarei quando pronto. Obrigado, meu Maquina. A Unimec está na sequência 1-8, do final 5. 2-2-5, meu Maquina. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, estabilizado. Gente, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, continua a pressão, tá? Aguardando o contato de volta. Romeu Mike Tango. Romeu, acho que a Bravo controlou? Ah, não quero, já tá. Ok, gente. Frequência livre. Já foi, pra mim, tá? Já foi coordenado pro passageiro. O 2196, decolada 118, chamo o controle 120, decimal 80. O 2080, 2196, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 2196, da Euleda, passa 1.600. Gol 2196, contato radar, decolagem, subavia, saída da Euleda, para o nível 360. Ok, subindo via da El ao 360. Seria possível voar direto Leda inicialmente? Eu devo mais um metro já para Leda. Após seria possível fazer a direto seguro com o próximo setor, senhores? Eu devo mais um metro de coordenação. Obrigado, não se esqueça. Controle azul 2590 ideal de descida. Azul 2590, desce para nível 050. Ajuste na 09. 050-09. Oceané 63 no ano, tá antes da Juliette. Oceané 63 no ano, Juliette, portão 02. Juliette 02. Romeu, Oscar Bravo, aguarde. Romeu, Oscar Bravo, aguarde. Confirmativo, para postura. Afirmativo, senhor. Então, segundinha, pro ideal é a 20216 para Porto Seguro. Direto, Porto Seguro da presente, voo 2196, muito obrigado. Quatro, sua identificação, você vai chegar da malha para nível 060, ajuste no 09. Não, não, 84, negativo, número 2 para aproximação. Estamos no solo das duas, confirma parte? Ok, livre direito 121.1. Autorizado, Serra Índia, Eco Índia, decola com proa noroeste a 500 pés em coordenação com a torre, transponder 0165, controle 120.8. Romeu Oscar Bravo, cotejamento correto para o acionamento da torre 118.95, QNH 1098. Romeu Mike Tango, táxi autorizado Alfa Report, táxi do táxi de Juliette. Azul 2590, para 2000 pés, autorizado final de procedimento, reporte estabilizado, ajuste no 09. Autorizado 2000, autorizado procedimento no 018, ajustado, grato. Saindo, autorizado táxi via pista, porta alinhada, pronto, cabeceiro na 7. Abraço da visual com Tanri, iniciando rolado agora no próximo 0. Ok, observe o mesmo, evitando por voo de pessoas e aeronaves, decola com a prova direta do CIA. 140 graus, 109. Bravo. Fizemos 9,5, estamos entrando em ciclo de frequência 1,25, décima 1, alterna 1,33, décima 95. 351,3395, 2,196, obrigado. Uma 184, já espera o nível 050. 050, voo com uma 184. Azul 9170, autorizado o táxi direito ainda, até a captura da pista no 0, quando lá torre, no 8, decimal 95, que é no 08. 259. Tá, 3259, contato radar, decolagem, subida via seu da árvore, para a língua 360. 360 na árvore, tá, 3259. Romeu, Mike Tango, tá autorizado Juliette, parte 1 no táxi até o través do portão 09. No través do portão 09, fique atento ao balizamento. Romeu, Mike Tango, copia o solo. Romeu, Mike Tango, autorizado Juliette, parte 1 no táxi até o través do portão 09. No através do portão 09, fique atento ao balizamento. Romeu, Oscar Bravo, chame o controle, 120-1980. 208, Bravo. Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Sobrado, tem coluna de Saró, controle de terra em dia 15, manter 510 na sua escuta. Romeu, Romeu Sobrado, 510, na coluna de terra em dia 15, repórter visual com o Cacuoso. Bravo. No 21-9170 autorizado, ingresso e decolagem, cabeceira na 0, no 40 graus, 10 nós. O procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. Camarada, 102-900. Estou em Salvador, azul, 2590. Azul 2590, continua a aproximação, aguardando a pistaria para informar o tráfego da companhia, ingressando agora para a estrada do seu relógio. Aguarda, Azul 2590. Azul Alfa Índia, decolar 227, me controle, Salvador 120-1980. Manterá a corrida do Axem, me informa meu país, calma aí. Externa, Azul 2590. Gente, Azul 2590, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Azul 9000, no 7000. O Mike, Quebec autorizado na Quebec, mantém a posição, chame a torre 1 no 8, decimal 9. Papai, meu Romeu, Cabral, frequência do com a coordenação. Ponto autorizado, cabeceira no 0, 150 graus, 129. Autorizado, pouso azul 2590. Azul 9170, decolado às 29, chame o controle 120-1908. 1208, azul 9170. Passa 1000 pés. Azul 9170, bom dia. Contato radar na decolagem via saída da El, subir manter nível de voo 340. Subindo via da El para 340, azul 9170. Tá, Lima 250, bom dia. Via chegada Mário, desça para o nível de voo 060, ajuste na 018. Espero que o elemento da 17 vou seguir até a Aurista. Direto, linha da Azul 9170. Voo 11184, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, autorizado final do procedimento ILS actuado, a pista no 0 é estabilizada. 2018, a porta estabilizada, voo no espaço. Autorizar direto e fato, chanel 6250. Controle até 3859. Prossiga. Possível coordenar por hoje do zombie ou moto? Sim, já vai coordenação. Tá. É 3259, autorizar direto para os OP. Direto para os OP, muito obrigado. 3259. Via S, Amaral 219, grato. Paulo Azul 2590, Zona S. Tino 2760. Aquila, posição é 4, Romeu no parte 3. Alfa, Kilo, Zato, Romeu, Rádio 3, né? Vamos avisar direto de China, ainda mantendo no meu pé, quando possível estimar de pouso. Estimar de pouso, em frente de mais 1 hora e 42 minutos. 20 graus. Chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260 e 1284, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo o número 10, Romeu Vitor no 0, não interfere na sua aproximação. Gente, bom, 184. Faz o Alfa Índira manter o número 10 até o destino? Te aguarde para subir para o nível de voo da noite. Papapá Zulu Alfa Índia sem restrições, sube manter o nível de voo 085 em condições visuais. O Salvador 3663 da Santa, pronto, kit de aprisionamento na Zulu. Salvador 3663, calibre na remota, não tem chamada. Ah, eu vi o contrário, é um dos dois, está autorizado, então, 3663. 91170, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 125, 113395, azul 9170. Voo 1648, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Xerema 250, desça para o nível de... Desça para 3.000 pés, ajuste no 018. Uma 184 estabilizada. Afirmo. Gente, contato final do procedimento e ele FXA da pista 105, Glide, chame Torre Salvador. Frequência 118, decimal 95. 1895, 1184. Salvador, bom dia, gol 1184, estabilizado, passando Serra Vitor 372. Gol 1184, avistado, pouso autorizado, 130 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, gol 1184. Xerema 250, informa o tráfego 11 horas, 7.7 milhas, rumo oeste, passando 2.000 pés em ascensão, Romeu Vitor no 0. Autorizado o táxi até o ponto espera da piscina 0 via parte da Índia, no ponto espera torre 118 decimal 95, que legal no 08. 184, na sala de 40, libera a próxima direita, já é Fox, 121, 221. 121, gol, 1184. Alô, Salvador, bom dia, gol 1184, Cisrona. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, gol 1184. Salvador, bom dia, 3663 da TAM, bom, espera pronto. É quanto de espera, são 3663. Mantém, 3663. Só que zero, autorizado ler e manter, são 3663. Ah, ele mantém, são 3663. Chamando a 250, complete o final do procedimento em linha sexuí da pistola 0, sem um glide, e chame o em Salvador, frequência 118, decimal 95. Meia 21, bom dia, voe a Lagoinha para interceptar a chegada ponte, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 018. Com a chance igual Serra 5372. Inicialmente vou a Lagoinhas, gol 1621. Alô 2, chama 6250, final da 10. Andrei. 3663, decolagem autorizada, 140 graus, 2 de noite. E decolagem 3663? Sim, adiciona 6250, continua a circulação, aguardando a pista livre. Guardando 6250. O glide permanece fora? Confirma? O glide permanece fora? Afirmo. Tá. Uno 648, sem restrições, desça para 2010, ajuste no 018, autorizado o final do procedimento em MDS X-Ray, opção no 0, reposto estabilizado, sem o guide. 2028, autorizado o final. Podemos voar para o 369, voo 648. Uno 648, autorizado para a vista 366. 663, decola 244, chama controle 1-0-2-8. 08, obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da EL, submanter a nível de voo 340. Via subindo ao 340, com a quantidade aí da EL ou Leda. Autorizar direto Leda, TAM 3663. Boto letra, obrigado. A Papapá Zulu Alfa Índia? 39 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, sob condições visuais para o nível de voo 085. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife. frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0128, Leonardo, graças a Deus. Oceana 6250, no solo de 46, libera a direita via Fox 121, destino 1. 621 no ciente, após desvios, aproveita a vista 363. Após desvio, aproveita a vista 367. 367, Azul 2724, prepare a saída com de aguarda cópia. Estabilizado, agora no 643. Corona 648, qualquer sinal de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 643. Tá bom. Salvador, Gol no 64. Salvador, Oceano 63, de novo. Pouso autorizado, pistola 0, 140 graus, 139. Livre pouso na 10, Gol no 64. O Sané 631 para o Daiole da Mota e aguarde a cópia. Daiole da Mota para a guarda. Azul 27, 24, pronto, cópia. Quatro autorizado, Aracaju, via Golf 677, nível 190. Saída Conde, decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda. Transponde 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju, via Golf 677, nível 190, na saída Conde, da pista 10, pela esquerda, pode, 5520, e controle 20, 8, 7, 4. Azul 2724, quanto de metro correto, chama pronto, parte 3. Alterna 133, decimal 95. 125, 133, 95. Obrigado, um bom dia. Bom dia, bom voo. Tchau, né? 0271, azul 2. Tchau, tchau. Prossiga. Oceano 63, não autorizado, Guarulhos, Viaduto Luma 0, Piraí, nível 360, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 1-0, fazendo decolagem curva direita. Transponder 5507, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, Viaduto Luma 0, saída da El, Leda, Motiva, decola da 1-0, primeira curva direita. 07 transponda no 208 no controle 7. Oceano 63, no contingimento correto, chama pronto, portão 2. Chama aí. Bom, eu estou aqui no salão 55 direito, no 21, décima 1. 21, 1, bom dia, mesma coisa. Salvador, bom dia, 1248, décima na Fox Drive. 1148, passou 3, 1148. chegar 63, no 1, aguarde. Uma 621, no complexo final do processamento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom. Troca Hotel Kilo, Gael, Departo, Stand-by de Copa. Salvador, gol 621. Gol na 621, Torre Salvador. Vai passar o Serra Vito 372, Aeronave na vista, baixar travado. Gente, avistado, pouso autorizado, vento no 40 graus, 109, gol na 621. 621. Oxalá 6311, tem uma aeronave, um Boeing da Gol que vai ingressar no portão 3? Após está livre no 02, chama táxi. Vai chamar. Papá Romeu, Romeu está bravo, mantém as condições visuais, a gente na 098-500, quando possível estimar para Cruz das Almas. Tranquilo, Kilo, existe o Serra Bravo, Serra Papá, via Golf 677, after 40 hour flight plan route. Flight level 220, via departure after Coral. Runway 17, after departure, right turn. Call 5515, Salvador departure 120.8. Bom, 1018, tá pro ano Mari, chegada Mari, paciente da Mike, pode ser descendo no ideal? Afirmativo, autorizado no ideal. Ideal para 5-2, é 780 azul. Azul 2780, autorizado direto e tapa. Direto e tapa, obrigado, azul 2780. Alça o seu quilo, transforme em 5515. Hotel Oscar Hotel Kilo, ready back to left, conforme Apron and Versus on deck. Oscar Hotel Kilo, ready back correct to Tarapi Tower 118, the call 95-281-017. Tango Oscar Hotel Kilo, go ahead. Request? Okay. Reporte um taxi para cá, que é o Anitim 317. Almeida, você não sala 01, libera direito, 21, não deixa 1. 21, bom dia, bom, beleza. Na minha 13, não autorizado, tá? Direita ainda, tem o ponto espera da BN 0, no ponto espera 12, 18, decimal 95. General no 0, 18. Fala, bom dia, bom dia, beleza. O número 31, táxi autorizado, Alfa Juliet, portão 06. Alfa Juliet 06, número 2. Fala, meu quilo, delta quilo, prossiga, bom dia. Positivo do equipamento pro AB, quilo, delta quilo. Nossa. Ah, seguinte. Mantém-se condições visuais no corredor Caixa Prego, ajuste Salvador no 097. Acione o código transponder 0122. 140 graus no 09. Aqui você fala, Barra meu quilo, delta quilo, tem frequência de coordenação? Chama o controle Salvador no Través de Vera Cruz. Chama o controle Salvador na frequência 120.8, na Través de Vera Cruz. Frequência luz para coordenação, Através de Vera Cruz, chama o controle Salvador. Bom dia, Tal Juliette Serra, só um minuto, cópia. Saudade encerrada, eu sou conselheiro para coordenação. Roger 04, on board Oscar, Hotel Kilo, tax approval, via taxiway Papa, and clear now to line up the runway 17, report ready to take off. Gente, da presente no número de 95, acionamento táxi de decolagem, ajuste no 097, bom voo. Gente, azul 7724, táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de espera 1, no 95, com ajuste no 017, bom voo. Obrigado, obrigado. Índia, o cara chama todos os seus participantes. Azul 2780, desça para 2000 pés, ajuste na 018, autorizado sinal de procedimento em linha taxiway, da pista 10 sem o glide, está estabilizado. 7 para 2018, 7 do ILS sem glide, informa lá estabilizado no localizador, 2780. Units, we'll take off runway 17, Indies 140, degrees on 0 knots. Azul 2724, está autorizado a linha de decolar pistão 10, vento 140 graus, 10 knots. A linha de decolar Azul 2724. Hotel Juliette Serra, autorizado até a Rocha, que chama ingresso 7. Atoquilo, Airborne at 10, Salvador de Parte, 10, Desmond 8. 10, Desmond 8, goodbye.